Don Black, tô de volta com coração a Don mil. Don Black, aí, vamos viajar? Don Black, o moleque tá sofrendo. O moleque tá sofrendo. Hoje tá sofrendo. Hoje ele tá sofrendo. Hoje o maloqueiro tá sofrendo. O maloqueiro não deu valor. Não deu valor. Felicidade me tomou. Algo que dentro de mim sentiu que era amor. Você veio ao meu encontro e me abraçou. O sentimento em mim, ele brotou, ele brotou. Maloqueiro, você me conquistou. Porque a maloqueira aqui estava tão sozinha, sentindo um grande vazio por falta de amor. Naquela noite que você me encontrou, você chegou com seu jeitinho doce e me conquistou. Mas o tempo passou, Don Black, mas o tempo passou. Don Black, você não me deu valor. O moleque tá sofrendo. O moleque tá sofrendo. Hoje tá sofrendo. Hoje ele tá sofrendo. Hoje o maloqueiro tá sofrendo. O maloqueiro não deu valor. Não deu valor. Don Black.